357 para sobrevivedor agora. Sequenciamento. Curva direita para 230, limite ao lock. Direita 230, limite ao lock. Gol 804, retoração, sequenciamento, direita para 230, limite e localizador. 230, fixado pelo localizador, 804. E 507, esquerda para 180. Esquerda 180, tá três. Complete esquerda 130 para o localizador, informe estabilizado. Firmo, reduza a 1.709. Nós. Acertando o localizador, Rio 5973. Quente, passando posição duna, completa LS. Torres, centro e 1895. 1895. 3517, inicie redução para aproximação. Aeronave que o precede é 12 horas e 5 milhas. Já reduzido. Esquerda proa 200. Esquerda 200, gol no 804. Afirmo, mantenha 3.000, reduza 180 nós. 2 Salvador, bom dia, o Rio 5973, estabilizado em LS da 10, contra embaixada travada. Bom dia, Rio 5973, tráfego avistado, Justino 0117 agora, senhor. Pouso autorizado, pista no zero, pista, o vento calmo, o Rio 5973. Tive um pouso para o Rio 5973, obrigado. Ação identificação desse mantenha 5.000 com 1.017, chegada a Mari, Federal 9900. 04 para o LOC, esquerda 170, 170, reporta estabilizado. É, 170, reportará estabilizado. Uma descida para 2.000, gol 1804. negativo, mantenha 3.000 e reduza a velocidade. Certo, já está iniciando a redução, mantenha 3.000. Cruzou o localizador, o voo 804, ou intercepta? Está livre interceptação, reduzindo a velocidade, está com a aeronave à frente, 5 milhas, bastante reduzida. Certo, vai iniciar a redução. T357 passou posição 2 na chama torre em 118.95. Continua a aproximação, número 2 para pouso, reporte quando o trem embaixo travado, 3597. Gol 1804, desce e mantém 2.000. Fala 2.000. Interceptando gol 1804. Gente, continue a aproximação, guarda de transferência. Certo. 235, 1907, estabilizado. Agora, meia milha para o Interserra. 995. Taura, 2.000, via. Libera a pista próxima, interseção à direita. Chame pista livre, senhor. 5963, por gentileza, cheque se o rádio foi ininteligível e muito chato. Bom, na 04, passando Duna, torre 118.95, bom dia. 18.95, bom trabalho, amigo, até amanhã. Já é a primeira vez que nós estamos em direção. 10 para 4 mil, chegada a Bonf, altimetro 1017, 1715. Autorizado para 3.000, altímetro 1017, chegando a bomba. Salvador, gol 1804, baixo travado. 3.507, cheque trem, pouso autorizado, pistola 0, vento calmo, ajuste 1017. Baixado travado, leve pouso, 3.507. Bolo 804, número 2 para pouso, tráfego ainda não avistado, continua a aproximação, reporte quando avistando, com trem embaixo travado, gol 804. 04, bom dia, 2 milhas em Serra, baixo travado. O Rio 5963 tem táxi aprovado, Alfa Kilo Parte 3, nesta frequência 5963. Bom dia, Papa Romeu, Romeu Golf para Barreiras, confirme parte onde se encontra a pista de onde já decolar. 6570, bom dia, aciona identificação, desce e mantém nível 060, chegada a Mari. Prevista seria Momo, Momo Cogo para o pós direto, certo? boa noite, 04. Boa noite, 04, avistado. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, senhor. A gente mantém. No 7, no solo, aos 42, libera a pista próxima à direita, reporte pista livre, senhor. Caraca, fica no 7. Boa noite, 04, cheque 30. Baixo travado. Boa noite, 04, evento calmo, ajuste 1017, pouso autorizado, pista 0, voo 1804. White 04, ele pouso. Tan 35, 17, motorizado via Alfa e Juliette até o portão 04 nesta frequência, Tan 35, 17. Alfa, Juliette 04, na sua, Tan 35. Cliente 1995, completo final ILS, torre 118, decimal 95, bom dia. 0895, graças. Gol no 607, reautorizar 2000, livre ILS, informe estabilidade. 2000, poderá estabilizar 607. Sideral 9970, desce e mantém 3017. Tráfego avistado, ajuste agora no 07, continue a aproximação, repórter em pista livre, senhor. 804 no solo aos 44, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa, chama ingresso táxi Juliette nessa frequência 1804, reporte pista livre. Baixar travado, senhor. 995, pouso autorizado na pista 10, vento calmo, ajuste no 07. Livre pouso, gol 1995. Papatango Oscar Zulu Alfa, 5 milhas para Coral, serviço radar encerrado, mantenha nível 100. Chame agora o controle Léo, frequência 120, decimal 1. Quando 607 passou Duna, completa aproximação, reduzindo a velocidade para a final de aproximação. Aumentou em 118,95. Bom dia. Está reduzindo 18,95 agora, bom dia, volta. 607. Federal 9970, décimo, mantém 2000, livre LS, chama estabilizado. Uno 607, bom dia. Tráfego ainda não avistado, ajuste no 07. Continua a aproximação. Reporte quando avistado, trem baixo travado no 607. Cortaremos no 607. 995 no solo aos 47, libere a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette até o portão 0101 nesta frequência, segundo 995. Alfa e Juliette, 01 na frequência, 995. Gol no 607, baixar a chegada. Gol no 607, tráfego avistado, ajuste no 07. Pouso autorizado, pistão no 0. O vento agora de correção, vento calmo, ajuste 617. Livre pouso na 1-0, gol no 607. Cliente sideral 9970, 3 milhas pelo marcador externo, completa a final LS 2118-95. 118-95, gol no 715, reautorizado para 2000 pés. 1017, chame estabilizado no localizador, livre LS. 72 autorizado LS, remontará estabilizado, gol 7-95. No 0 no 7, continua a aproximação. Reporte quando avistando, está embaixo travado, sideral 9970. Desde avistando, informarei. Avistando 570. 1017. No 607 no solo aos 49, libera a pista, próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa e Juliette para o portão 09, nesta frequência, gol no 607. Direita Alfa, Juliette, 0992. Senhor, quase não entendi a mensagem. O senhor está pedindo saída prevista para onde? Brasília. Brasília, Arbor, Elefa. Na final normal, sideral 9970. Gol 1995, a Juliette aguarda. Gol 995, ingresso, portão 1 aprovado. Portão 1, para o gol, 995. Gol no 607, confirma posição. 607, está na Alfa, 7609. Ciente, sideral 9970, cheque trem, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo, ajuste 1017. Ciente, sideral. 9970, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo, ajuste no 017. Ciente, leve pouso, sideral 9970. Sideral 9970 no solo 52, libera pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa aqui no pátio 3, nesta frequência, Sideral 9970. Suficiente, Sideral 9970. Libra meu último. Copiado, Golf Alfa aqui no pátio 3, atento ao sino, Zedor 9970. Positivo. Tempo sinalizador, prática de carga. Livre táxi, obrigado. Session. Bom dia para Guarulhos, eu tenho 300 aprovada, informação Foxtrot, o senhor está pronto para cópia? 3171 autorizado para Sierra Bravo Golf Romeo, na Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 300, pista em uso no zero, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120 decimal 8. Transponder 5563, TAM 31 no 71. Salvador, bom dia, Gol 1795, vai passar o de ser baixado gravado. Gol 1715, tráfego ainda não avistado, senhor. Continua a aproximação, reporte quando avistando o Gol 1715. Estará avistando o Gol 1715. Bono 715, correção, tráfego agora avistado, confirme, já avistando? Ainda negativo. Gente, já pode ficar avistando para a posição de pouso do Bono 715. Poderá, Bono 715. Taxa 6570, Duna completa aproximação, torre 98, decimal 95. Salvador, muito bom dia, o F5808, informação constante, da transmissão 6070. Aguarde 5808. Pista a vista, gol no 7 no 5. Gol no 7 no 5, pouso autorizado, pista no 0, vento calmo, ajuste no 0 no 7. Livre pouso na 1 no 0, gol no 7 no 5. Objeto 5808, prepare Arbor Elefa e aguarde Corvo 5808, aproximadamente 2 minutos. Arbor Elefa. Torre, saudou, bom dia. Arbor Elefa, certo? Bom dia, APSA Cargo 6570, número 2 para o pouso, ajuste no 0 no 7. Tráfego agora avistado. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, APSA Cargo 6570. 7 no 5, no solo 57. Libera a pista próxima, interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa Juliette, portão 02, nesta frequência, gol no 7 no 5. Alfa Juliette para o 02, gol 1 no 7 no 5. Cobre 5808, pronto, cópia. Via Nativo. Objeto 5808, autorizado Sierra Bravo, Bravo Romeo, Aperzulo 17, nível de voo 360, pista em Ozono 0, curva à direita, subida Arbor Elefa, controle 1208, transponder 5575, objeto 5808. Autorizado 360 para Brasília, Arbor Elefa. Correto, 5808, portão 5, chão e pushback, acionamento. Cápsula cargo 6570, cheque trem, pouso autorizado na pista 10. O vento variável com 2 nós, agora com 350 graus, ajuste 1017. Aprovado, 6231, chame táxi. Salvador, azul 4069, informação Foxtrot, autorização para Campinas, bom dia. Bom dia, senhor, 1 minuto para a Cobra Campinas, 67, Correão, 4069. Se acuda para a autorização, 4069. Bruno 897 CN identificação, autorizado chegada a bom, se desce, mantém o nível 050, o ajuste no 067. Cápsula cargo 6570 no solo 59, libera a pista próxima interseção à direita, taxi autorizado via Alfa e Kilo, até o pátio 3 nesta frequência, cápsula cargo 6570. Romeu Golf, pronto para cópia? Papa Romeu Golf, autorizado para Sierra November Bravo Romeu, nível de voo 220 direto. Decola da pista no 7, com curva à esquerda, subida Momo até a posição Cogbo após direto. Controle apera em 120.8, transponder 5565, Papa Romeu Golf. Correto, Papa Romeo Golf, pátio 5, chame Crocs para o acionamento, senhor. Azul 4069, pronto para cópia? Pronto para 4069. Azul 4069, autorizado para Sierra Bravo, Kilo Papá, nível de voo 360, via para Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, após direto posição Triv, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, subida Dael, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5001, azul 4069. Azul 4069, autorizado Campinas, nível 360, Vento, Lula 6, Bravo, Tazulu, Trive, após rota confirmada pela de volta. Decola da pista no 0, foi para a direita, saída Dael, após Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5001. Procedimento correto, Azul 4069, portão 08, chame quando pronto para o pushback, acionamento, senhor. Sim, já estou 4069.